Falaste ao meu coração, dizendo: santo sereis em minha direção. Eu sou Deus que vos guia e guarda. Temei a mim e a minha palavra é a tua espada. Santos nós somos chamados pra amar, como o Senhor nos ensina, vamos nos cuidar. Não nos voltaremos a ídolos, só a ti, Senhor, nossa vida, nosso abrigo. Quando a cega da terra nós colher, deixaremos ao pobre, não podemos esquecer. Tu és o Senhor nos dá a visão, e em justiça e verdade vamos agir com paixão. Santos nós somos chamados pra amar, como o Senhor nos ensina, vamos nos cuidar. Não nos voltaremos a santidade para